Aproximadamente 150 policiais realizaram na manhã de ontem em Palmas, no sul do Paraná, a Operação Oitava Praga. O objetivo era combater o tráfico de drogas e a formação de quadrilhas com conexões em cidades como Clevelândia e Curitiba. A ação do cumprimento de 27 mandados de busca e apreensão e 6 de prisões foi executada por policiais militares da 2ª Companhia de Palmas, do 3º e do 21º Batalhão de Pato Branco e Francisco Beltrão, Batalhão de Fronteira e Tropa de Choque do 6º Batalhão de Cascavel. Foram presas e apreendidas 10 pessoas em Palmas e 2 em Clevelândia, e ainda armas, munições e equipamentos eletrônicos de origem duvidosa. Alguns acusados conseguiram fugir, pois perceberam uma intensa movimentação policial na cidade e desconfiaram de que algo estava acontecendo. Também foram encontrados R$ 6.000 em notas pequenas, possivelmente produto de tráfico de drogas. Conforme o coordenador do Serviço de Inteligência do 3º Batalhão da Polícia Militar e do Narcodenúncia 181, Capitão Zoc, o trabalho de investigação iniciou-se há 60 dias, quando foi identificada a rota de tráfico de drogas, principalmente de cocaína, que saía de Foz do Iguaçu e seguia para a capital do estado, retornando a Palmas. Dali, a droga era distribuída para usuários em locais na cidade, em outras cidades do Paraná e também no oeste de Santa Catarina. O esquema de tráfico era sustentado por usuários da classe média alta das cidades já citadas. Com base nas investigações, o Ministério Público e o Poder Judiciário da comarca expediram mandados que foram executados na manhã de ontem. Durante a ação desenvolvidas em pontos considerados de risco, como bairros Ípica, Lagoão, Serrinha, Clubege, Alto da Glória e outros, um dos acusados de tráfico de drogas estava armado e tentou reagir à prisão. Ele foi contido pelos policiais militares, que rapidamente o dominaram. O comandante do 3º Batalhão, Tenente Coronel Puchetti, informou que o trabalho iniciou-se às 3 horas da manhã, com uma reunião preparativa das equipes na sede do Batalhão de Pato Branco, onde foram definidas as ações para o comando e a execução dos mandados judiciais. Na sequência, as equipes se dirigiram para Palmas para o cumprimento das ordens da Justiça. Destacou ainda o comandante que esta foi a resposta da polícia à sociedade, que colaborou, oferecendo denúncias. Forças de segurança querem dar um Natal tranquilo à população de bem. Bandido tem que ir para a cadeia, disse o responsável pela coordenação das ações do 3º Batalhão. Um balanço da operação foi divulgado às 10 horas da manhã e deu como resultado o cumprimento de 90% das ordens da Justiça. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.